de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo de número 11. O tema da nossa mensagem nessa manhã é a missão continua. A missão continua. Está escrito assim na palavra de Deus, um texto precioso, um texto alentador para o nosso coração, que vem para trazer refrigério para a nossa alma, nos dar direção, nos vem para mostrar que nos dias difíceis da vida, dos desânimos que abatem sobre nós, Deus vem, Deus fala, Deus mostra um rumo para seguirmos. Está escrito assim na palavra de Deus: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, diz a palavra de Deus. Uma vez mais, busquemos a Deus em oração. Ó Deus bendito, aqui viemos para te adorar, aqui viemos para e prestar o culto que é devido ao Senhor nosso Deus. E como parte do culto, da adoração, nós também queremos, e na verdade nós precisamos ouvir a tua voz nessa manhã. Que tu sejas propício a nós, que tu removas, ó Deus, toda a resistência do nosso coração, toda a dureza, toda a insensibilidade que tantas vezes nos ronda, ó Pai, e que o Senhor, nosso Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da palavra, o Espírito que foi dado à igreja como penhor, como garantia da bem-aventurança eterna, possa trabalhar em nós nessa manhã. Nós te pedimos, porque estamos conscientes da nossa fragilidade, das nossas inclinações pecaminosas, e se o Senhor não nos amparar, se o Senhor não for propício a nós, certamente nós sairemos daqui da mesma forma que entramos e talvez ainda piores, por conta do modo como nos portaremos aqui. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia desse vaso de barro. E permita, Senhor Deus, que nessa manhã o teu filho seja honrado, glorificado aqui neste lugar. Glorifica o teu filho aqui, Senhor. Honra o Senhor Jesus neste lugar, lugar que o teu povo comparece para te adorar. E livra-nos, ó Deus, de ofuscar a glória e a majestade do Cordeiro de Deus, que venceu, que está sentado à direita do Senhor nosso Deus e onde virá. Nós te pedimos em nome de Jesus. A missão continua. E eu começo nessa manhã, irmãos, fazendo algumas perguntas para entendermos a situação do apóstolo Paulo e a nossa própria situação, em alguma medida, em algum momento da nossa existência. E a pergunta é: você já teve a sensação de que algo idealizado por você, de que algo desejado por você, não iria mais se concretizar? Um projeto, um alvo, um sonho que foi alimentado durante algum tempo, e num determinado momento você pensa assim: vai perecer, não tem como concretizar. A situação e a circunstância apontam nessa direção. E isso vai como que fazendo com que você seja minado, fazendo com que você seja desmotivado, fique desanimado, perca a coragem e perca o ânimo. Você já se sentiu assim? A situação funciona assim: você olha tudo em sua volta e você pensa assim: não tem jeito mais, acabou, é o fim da picada. Já pensou assim? Já se sentiu desse modo? O que nós vemos é que esse tipo de situação, quando nós somos cercados por situações difíceis, nós ficamos, na verdade, devastados. O ânimo foge, a coragem desaparece. O que temos juntamente conosco em momentos assim é o medo. E o desespero torna-se o nosso companheiro. passa a morar conosco, passa a dormir conosco nesses momentos difíceis. O que vemos aqui é que o grande apóstolo Paulo, homem de Deus, estava numa situação parecida com aqui, com que essa que nós descrevemos aqui nesse momento. Se você olhar o contexto a partir do capítulo 23 deste livro, que nós vemos essas narrativas de Lucas, você vai perceber que Paulo, ele foi apanhado pelos judeus em Jerusalém, ele foi espancado, ele foi agredido, e ele só foi salvo, só foi protegido porque o comandante romano tomou conhecimento do fato e para lá correu para preservar a integridade física de Paulo. Naquele contexto, Paulo, além de ser espancado, Paulo escuta vozes do tipo, mata-o, mata-o. É num cenário sombrio, num cenário difícil, que o apóstolo enfrenta um dos maiores dramas da sua vida e no seu ministério. O comandante, depois de tomar ciência do fato, e vai até Paulo, e toma Paulo, tira Paulo das mãos daquelas pessoas, e ele então, ele tenta entender, o primeiro método que ele usa, o comandante, é tentar entender o que está acontecendo. Mas por conta do tumulto que ali pairava, dominava aquele cenário, ele não consegue entender nada, então ele decide tirar Paulo e levar Paulo para a fortaleza. Nesse ínterim, Paulo pede ao comandante que lhe conceda a oportunidade de se dirigir ao seu povo, de trazer explicação ao seu povo. É nesse contexto que Paulo, então, dá um testemunho que será um referencial, nesse texto que nós lemos, do versículo de número 11, para testemunhar também em Jerusalém, um testemunho autêntico, um testemunho ousado diante dos seus, para que eles escutem o Evangelho, o que aconteceu com ele, o que o levou aos pés de Jesus e o que mudou a sua percepção da vida e trouxe-lhe salvação. Num segundo momento, o comandante tenta empregar um segundo método em que ele, então, está decidido ou dá orientação aos soldados, ao centurião, que espanquem Paulo, que dê chicotadas em Paulo. Você pode ver isso comigo no capítulo 22, no versículo 23 e 24, quando então registra assim o texto. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira sobre os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. O primeiro método que ele usa para tentar entender é investigar e perguntar, arguir aos judeus. Não consegue compreender nada. O segundo, ele fala, para arrancar a verdade, açoite esse homem. Só que o comandante ou o centurião que estava incumbido dessa situação, ele acaba certificando e sendo informado de que Paulo é um cidadão romano. A cidadania de Paulo, portanto, quando ele dá conhecimento àqueles homens de que ele era um cidadão romano, isso priva. O centurião recua naquilo que ele tinha falado e informa o comandante. Não podemos proceder desse jeito com este homem. E aí, meus amados irmãos, nós chegamos no segundo método, ou terceiro método que ele usa. Não conseguindo no primeiro, nem sendo possível com o segundo, com os açoites, ele então decide, porque ele quer entender, ele quer compreender o que está acontecendo naquele contexto. E ele então manda trazer Paulo e colocar Paulo perante o Sinédrio. Perante o Sinédrio. O Sinédrio era composto de cerca de 70 a 72 homens, e ele era comandado, o presidente do Sinédrio, melhor dizendo, ele era o sumo sacerdote quem dirigia aquela situação, aquele momento em que Paulo seria, então, inquirido, em que ele foi colocado diante do Sinédrio. Agora, o que eu quero que você entenda nesse contexto de espancamento, de ameaças em que o apóstolo Paulo enfrenta, estando diante de autoridade romana e também da autoridade judaica, é a situação que vai sendo como que avolumada e vai como que drenando a coragem de um homem que, a princípio, lá atrás, está dizendo, olha, eu estou disposto não só a dar testemunho, estou disposto a morrer pelo Evangelho. de um homem que, mesmo diante dos alertas que no caminho vem sendo dado por meio de homens movidos pelo Espírito Santo, olhe, este homem, Paulo, não vá para Jerusalém, porque a coisa em Jerusalém não é boa para você, Paulo. Ou como Ágabo, que diz o seguinte: Paulo, o dono desse cinto, vai ser amarrado, vai ser manietado lá em Jerusalém. Quando você olha para este cenário, então, para essas coisas que estão acontecendo, para as coisas que Paulo está vendo, para as coisas que Paulo está ouvindo, a gente, então, é levado a entender o porquê se faz necessário Deus se colocar ao lado de Paulo e falar com Paulo. O Senhor Jesus se colocar ao lado de Paulo e falar com Paulo, encorajando Paulo. Porque a missão, irmãos, não chegou o fim da missão. Talvez Paulo estivesse pensando que havia chegado o fim, que não havia possibilidade mais daquele desejo que foi nutrido no seu coração, daquilo que vem sendo alimentando ou que vem alimentando a sua alma de ir para Roma e pregar o Evangelho, não vai dar mais em nada, que ele vai ser interrompido definitivamente, que não há mais jeito, que não há mais um caminho para seguir. É nesse contexto que o Senhor vem para dizer que a missão continua. A missão continua por conta da presença do Senhor Jesus. A missão continua por conta do encorajamento do Senhor Jesus. A missão continua por conta da promessa do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus está presente, se o Senhor Jesus encoraja os seus servos, se o Senhor Jesus faz uma promessa para os seus servos hão de avançar pregando o Evangelho de Jesus e ninguém, nem nada poderá detê-los nessa missão planejada e executada pelo próprio Deus, mas uma vez que Deus usa os seus instrumentos para cumprir e realizar a sua missão. Eu quero que você tenha isso em mente. O porquê a missão vai continuar. O psiquiatra Augusto Cury, falando da dificuldade que as pessoas têm de gerenciar as suas emoções quando elas são atacadas, quando elas recebem um avalanche de coisas externas que vêm para nos atacar e nos ferir, porque nós não temos essa capacidade de gerenciar aquilo que nós vemos e aquilo que as pessoas nos falam, coisas duras, coisas difíceis de ouvir, nós não temos condição. E isso vem, então, e deixa-nos demolidos, desfalecidos. Ele diz o seguinte: um olhar atravessado estraga o dia, uma crítica asfixia a semana, uma traição pode comprometer uma vida. Você sabe muito bem que quando uma pessoa fuzila você com um olhar que você sabe que não há generosidade, com um olhar que não há graciosidade, você se sente constrangido e, dependendo do enredo do que está acontecendo, você fica desmotivado, triste. Mas pior do que é isso, é quando há críticas severas, quando há palavras duras, ríspidas, e elas então alcançam os seus ouvidos, atingem o seu coração, ferem a sua alma, e você olha para a situação e você fica como que nocauteado, sem ânimo, sem coragem, sem forças para reagir. O que fazer diante disso? Como proceder diante de uma situação dessa, já que o nosso físico, a nossa estrutura é pó, e não há poder em nós mesmos para reagir? É nesse contexto que vem essa docilidade, o poder do registro bíblico que nós temos, porque o texto diz assim: no dia seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, louvado seja Deus. Essa é a primeira verdade que nós constatamos no texto para dizer que a missão continua. A presença do Senhor Jesus. A presença do Senhor Jesus. Obviamente, irmãos, obviamente que o comandante, ele cumpre o seu papel de autoridade romana. Ele está incumbido de manter a ordem social. Ele está incumbido e ele é como que uma figura da segurança pública em Jerusalém. E ele cumpre o seu papel. Ele tenta fazer aquilo para o que ele foi chamado. Quando ele percebe, portanto, a situação, dê uma espiada no texto, no capítulo de número 23, versículo 10, que diz assim: tomando o vulto a celeuma, temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem de volta para a fortaleza. O comandante cumpre o seu papel. Ele olha o cenário, ele faz uma leitura daquilo que ele vê, da hostilidade que está presente, da violência que vai permeando as ações e atitude daquelas pessoas, e ele pensa, olha, se deixar Paulo à solta, se deixar Paulo em liberdade, este homem vai ser triturado, esse homem vai ser demolido, ele vai ser engolido por estes homens, ele vai ser espedaçado por este homem. É essa visão, é esta compreensão que o comandante tem. E ele toma a medida. E a medida é acertada. A medida é acertada por conta dos valores e da missão que esse homem tem, mas porque isso está dentro do crivo da providência de Deus. Deus tem algo para Paulo ainda. A missão de Paulo, o ministério de Paulo não será encerrado. E para que o ministério de Paulo avance e continue, Deus vai usar meios ordinários para proteger o seu servo, para mantê-lo vivo, para que ele continue realizando aquilo para o que ele foi chamado. E daí, meus irmãos, os guardas cumprem a ordem do comandante. Eles guardam Paulo, eles levam Paulo à fortaleza pela segunda vez. E aqui, queridos irmãos, precisamos entender uma coisa. Que embora o homem de Deus soubesse que tinha gente na entrada da fortaleza, que tinha soldados, que tinha seguranças ali, a presença de homens, tantas vezes, muito embora a presença de gente na nossa vida é tão importante em momentos sombrios, entretanto, a presença de homens não poderia resolver a questão da solidão presente na vida de Paulo. A solidão, agora Paulo está na prisão e é levado à prisão, ele sabe que tem homens ali, que tem uma força armada ali para protegê-lo, mas a presença desses homens não pode trazer alento para uma alma de um homem que se sente só, que se sente abandonado, que se sente deixado à mercê da sua própria sorte. Queridos irmãos e irmãs, a solidão é algo que consome a nossa alma. A solidão é algo que nos leva para o escuro da vida, da nossa existência. É uma sensação horrível, a solidão. Paulo está só, muito embora tendo homens à entrada da fortaleza, mas ele se sente isolado. Ele se sente isolado. E por que que isso acontece, irmãos? Porque foi um dia muito difícil. Foi um dia difícil. O primeiro dia em que Paulo foi apanhado, ele foi espancado. Ele escutou os gritos das pessoas dizendo, mata-o. No segundo momento, nessa mesma narrativa, as pessoas vão dizer que Paulo, no versículo 22, diz assim, tira tal homem, no capítulo 22, versículo 22, tira tal homem da terra, porque não convém que ele vive. Esse é o primeiro dia. No segundo dia, quando ele é colocado perante o Sinédrio, em que Paulo abre a boca para fazer a sua defesa, o sumo sacerdote Ananias olha para as pessoas que estão perto de Paulo e diz, batam na boca dele. E no plural, irmãos, é bem provável que mais de uma pessoa atingiram Paulo, agrediram Paulo naquele contexto. Agora imagine você, um dia difícil, que já se soma dois dias. Agora imagine como foi o início daquela noite. Diante desse conjunto de fatos, imagina comigo, pense comigo, dos acontecimentos, das agressões, das vozes, das imagens, da face das pessoas que Paulo conseguiu olhar e ver, e elas olhavam para ele, fuzilavam Paulo com um desejo de gana, de violência, para matá-lo. Como foi a noite daquele homem? Seus lábios certamente inchados, talvez cortados, feridos por conta da agressão física sofrida e talvez, bem provável, volto a dizer, por mais de uma pessoa. É nesse contexto, portanto, de noite escura, de noite sombria, de noite longa, de noite fria, de noite que a solidão é a companheira de Paulo, que alguém mais do que especial vem para estar ao lado dele. De alguém mais que importante vem para se colocar ao lado de Paulo, para dizer para Paulo que Paulo não está sozinho, que ele está ali, que ele está trancado, mas a presença de Deus não pode ser privada de estar lá. Deus não fica do lado de fora da cela, Deus adentra a cela para estar com ele, para trazer consolo ao seu coração, para animar a sua alma, para que ele avance e continue fazendo aquilo para o que Deus o havia chamado. A presença do Senhor Jesus esteve com Paulo na prisão, a presença do Senhor Jesus estava lá com Paulo no momento mais difícil da sua vida. Na segunda prisão de Paulo, no registro que nós temos, em sua segunda carta a Timóteo, quando Paulo foi julgado e sentenciado à morte, ele chega a dizer e registra lá, enviando a sua segunda carta a Timóteo, que todos abandonaram a Paulo. Eu uso essa passagem para você entender o que é estar sozinho, sem presença de gente, e ao mesmo tempo estar amparado pela presença do Senhor Jesus. Todos me abandonaram, diz Paulo. E de repente Paulo diz assim: porém o Senhor me assistiu. Quando todos nos deixam, quando todos não aparecem para estar conosco na noite sombria da vida, na noite escura da solidão, do medo e das coisas que nos apavoram, o Senhor vem. O Senhor vem e se coloca do nosso lado. O Senhor vem e se faz presente de uma maneira toda especial, não por conta da compreensão que temos do conceito teológico de que Ele é o Deus onipresente, mas não, Ele se faz sentir, Ele se faz perceber. Você não está só, eu estou aqui contigo. Quem sabe você veio aqui nessa manhã e você tem enfrentado noites longas, noites difíceis, noites que parecem intermináveis, escuras, de solidão, de medo, de um tantão de coisa que se soma e faz com que você se sinta desanimado, sem ânimo, sem vigor, pensando, não tem jeito mais, eu acho que não há possibilidade de seguir mais. É nessas horas que o Senhor vem e se coloca ao nosso lado para nos fortalecer, para animar o nosso coração e dizer, não é o fim, não é o fim, ainda tem uma jornada, ainda tem um caminho para seguir, ainda tem uma obra para se realizar, não é o fim, a missão continua. A palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã, meus irmãos, para a Igreja Presbiteriana do Guará 2, para os crentes que aqui estão, é: a missão não terminou, meus irmãos. A missão continua. O Senhor vem para estar aos nossos lados. O Senhor vem para nos assistir e nos tomar pelas mãos e para se fazer percebido em nosso lado, na nossa jornada. Paulo soube, e assim Lucas registrou que o Senhor, pondo-se ao lado dele, Paulo sabe disso não por conta dos conceitos teológicos, mas porque verdadeiramente ele presenciou, ele experimentou a presença do Senhor Jesus naquele lugar. Você sabe que a presença de Deus não é determinada, a presença do Senhor Jesus, pelo que sentimos ou deixamos de sentir. Isso é um fato. Mas, entretanto, inegavelmente, em momentos da vida, na nossa jornada, há momentos que a gente sabe que a presença do Senhor ali foi uma presença manifesta. Foi uma presença que veio e que você só não tocou, só não pôde contemplá-lo, mas você sabe que Ele esteve ali. Você sabe que Ele esteve ao seu lado. Há momentos que nós estamos no culto, e volto a dizer, não são as coisas que sentimos ou deixamos de sentir que determina a presença de Deus, mas há momentos que você comparece no culto e você diz, teve algo especial nessa noite, teve algo especial nessa manhã, alguma coisa diferente aconteceu no nosso meio, é presença de Deus, é presença manifesta de Deus, animando o coração do seu povo. A missão continua. Mas em segundo lugar, a missão continua por conta do encorajamento do Senhor Jesus. Está escrito que o Senhor Jesus disse, coragem, coragem. O que temos aqui, irmãos, sugere que Paulo não estava bem. Paulo não estava bem. E não poderia estar. E o que Paulo ouviu, irmãos, o que ele acolheu nas suas conchas acústicas, penetraram, foram fundo no seu existir, na sua alma, alojar na sua alma. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção nisso. Palavras duras, irmãos, não apenas ferem o nosso coração, mas pode adoecer o nosso espírito. E esse homem de Deus, ele ouviu palavras duríssimas. Não eram palavras apenas de críticas, não. Eram palavras que ecoavam em seus ouvidos, dizendo: mata-o, este homem não merece viver, ele tem que morrer. Esse é o teor daquilo que Paulo escuta. E como se reveste um quadro em que palavras são ditas? Se reveste com palavras. Eu quero exemplificar isso. Você reverte, as coisas são revertidas por conta de coisas que nós ouvimos, por meio de palavras, da comunicação também que se dá. Então pense comigo, quando você é um agente ofensor com as palavras, em que você fere as palavras impiedosamente, em que você atinge o coração das pessoas, o único remédio de reverter isso naquele que foi ferido ou que foi atingido é quando você é diligente em caminhar em direção àquela pessoa e verbalizar também palavras, só que desta feita palavras de perdão. Num reconhecimento de que a palavra de perdão é mais forte do que uma palavra de ofensa. A palavra de ofensa fere e adoece e atinge o nosso coração. Entretanto, quando as palavras, movidas por uma piedade, por uma compaixão, por uma consciência verdadeira de que as coisas não deveriam ter sido daquele jeito, e a pessoa então profere o perdão, aquilo que tinha sido alojado é removido. Sabe por quê? Porque o amor é mais forte do que o ódio. Mas, pastor, o que isso tem a ver com o que nós estamos vendo no texto? É que Paulo escutou essas palavras. E agora ele precisa escutar palavras que são mais fortes do que aquelas que ele ouviu. As palavras que ele ouviu minaram o seu ânimo, o seu vigor. Deixaram Paulo na lona, desanimado, desencorajado. E daí, ele precisa ouvir palavras que são mais poderosas do que as palavras que ele ouviu. E daí, as palavras que Paulo vai ouvir nesse contexto é uma palavra de procedência divina. É uma palavra que vem e que foram proferidas dos lábios do Senhor. E as palavras que são proferidas pelos lábios do Senhor traz vida novamente. Traz renovo novamente. Encoraja o desanimado, ergue o abatido. O Senhor então chega para Paulo e diz: coragem, Paulo, coragem. Estas palavras hão de vencer as palavras daqueles que haviam dito para Paulo, que havia dito que Paulo tinha que morrer, que ele não merecia viver. Paulo escuta o Senhor Jesus falando: coragem, coragem, não tenha medo, ânimo, filho. Constância, não é hora de ficar curvado nem prostrado, é tempo de seguir, a missão não acabou, a missão continua, vamos adiante, Paulo, coragem! Coragem, igreja do Guará 2, ânimo, igreja do Guará 2, não tenha medo, igreja do Guará 2, crente do Guará 2, avancemos um pouco mais, o Senhor é conosco, o Senhor nos encoraja nessa manhã, coragem! Se tem alguma coisa que tem amedrontado você, se tem alguma coisa que tem minado o seu ânimo, lembre-se, o Senhor está nos falando, coragem! Coragem! Coragem! Irmãos, eu não me considero um homem medroso, mas eu tenho também os meus medos. Pela graça de Deus, eu não sou um homem que fico arrefecido facilmente. Deus tem me sustentado. Mas há momentos que o medo ronda o meu coração. Há momentos que as coisas que eu vejo à minha volta, Há momentos que eu olho para as circunstâncias e parece que elas conspiram contra mim. Parece que elas são os meus piores inimigos. Há momentos que eu olho e percebo que há situações que parecem que elas vão, que elas conspiram contra mim, que elas vão me engolir, elas vão me tragar. Nessas horas eu preciso voltar, eu preciso ouvir o meu Redentor falando: coragem, filho, coragem. Não é hora de ficar agachado, não é hora de ficar curvado, a não ser que seja de joelho para buscar auxílio. Não é hora de se render, não é hora de se curvar diante da situação. É hora de erguer a cabeça e avançar. Coragem, coragem, ânimo. Não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Deus nos plantou neste lugar. Deus nos levantou na nossa geração. Os desafios são grandes, as situações são difíceis, mas Deus nos chama para testemunhar. Coragem! Em primeiro lugar, a missão continua, por conta da presença do Senhor Jesus. Em segundo lugar, a missão continua, por conta do encorajamento do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, a missão continua, por conta da presença do Senhor Jesus. Vá comigo ao texto, mais uma vez, por favor. Está escrito, são palavras do nosso amado Salvador Jesus: pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém? E aqui, irmãos, nós aprendemos algo magnífico. A fala do Senhor vem para mostrar que ainda resta um caminho para seguir. Talvez Paulo está sendo nutrido diante de tudo aquilo, pensando: chegou o fim. Eu tinha planos de ir a Roma. Você vê isso nitidamente, esse desejo de Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1 e no capítulo 15. Depois eu recomendo que você leia, por favor. Paulo falando que o desejo dele era ir a Roma, pregar o evangelho para aqueles irmãos, naquela cidade, e repartir com eles algum dom espiritual, promover edificação simultânea, estabelecer uma parceria para ele pregar também na Espanha. Mas, de repente, parece que o caminho vai se afunilando, vai se fechando, e Paulo fala, parece que está impossibilitado de seguir. O caminho parece que vai ser bloqueado. E o Senhor vem e fala assim: Paulo, não vai ser bloqueado. O caminho, quem constrói o caminho sou eu. Quem pavimenta as rodagens para que os meus filhos sigam e caminhem, sou eu. Há um caminho a ser trilhado, Paulo, há um destino a ser alcançado, há um alvo a ser atingido. O Senhor aponta a Paulo, portanto, uma direção quanto ao futuro. Enquanto que para muitos o futuro é incerto, para o servo de Deus, Deus fala assim: tem uma promessa. Jesus diz: tem uma promessa, o futuro não é incerto, as coisas são nebulosas, mas eu estou no controle de tudo e de todos. E há momentos, irmãos, que precisamos de uma voz que possa vencer os nossos medos e nos apontar uma direção. Uma direção que você olha e fala assim: pode não ser confortável, porque mais tarde nós vamos ver que a ida de Paulo para Roma não é confortável, não foi confortável, foi turbulenta. Mas se Deus disse que vai chegar lá, se Deus disse que o nosso destino já está decretado, nós chegaremos lá. A promessa de Deus, então, para Paulo, ela vem acompanhada de um referencial histórico. Deus sempre estabelece coisas novas, mas em muitos casos ele oferece um referencial de algo que foi feito, do jeito que foi feito, como que foi feito, para que você não se esqueça como fazer no futuro. Porque não é fazer do meu jeito, não é fazer do jeito que eu sinto, do jeito que eu penso. É do jeito que Deus estabeleceu que seja feito. E o que será feito no futuro traz dois elementos que eu preciso destacar aqui com vocês. Primeiro, nós precisamos olhar para o testemunho que Paulo deu em Jerusalém, porque é nesse testemunho que está elencado esses dois elementos. Envolve, portanto, esse referencial, envolve um conteúdo. Paulo não está autorizado. Paulo não tem autorização para chegar lá e dizer um outro conteúdo. A metodologia até poderia ser diferente. Mas o conteúdo não pode ser alterado. Então o Senhor Jesus vem e disse: Paulo, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Conteúdo. Segundo, envolve a ousadia, a intrepidez. Paulo está sendo encorajado não à toa, irmãos. Paulo está sendo encorajado por conta de algo maior, por conta do desafio que está diante dele ainda. Testemunhar em Roma. Paulo já pregou para muitas pessoas, mas Paulo ainda não tinha tido a oportunidade de pregar para César, e ele terá a oportunidade de fazê-lo. E era necessário que isso acontecesse. Então, nesse contexto da promessa, o Senhor vem e diz assim: olha, há um referencial que envolve o conteúdo que você anunciou em Jerusalém, esse mesmo conteúdo tem que ser pregado lá, e a mesma forma como você se posicionou, sem receio da hostilidade e da violência dos homens, você precisa de ousadia, você precisa de intrepidez para fazer do mesmo jeito que você fez em Jerusalém. Mas essa promessa também, irmãos, ela vem acompanhada de um elemento que diz respeito ao reconhecimento do Senhor. Diríamos que é como que um elogio do Senhor. Porque veja só, a missão que Paulo tem e o reconhecimento que é dado é do Senhor Jesus, o elogio é do Senhor Jesus. E não é em razão dos números. Não é em razão de quantas pessoas se curvaram diante do Evangelho em Jerusalém, porque nesta narrativa de Lucas nós não vimos ou não contemplamos ninguém se curvando diante do Evangelho. É por conta da fidelidade. É por conta do compromisso que Paulo tem com aquele que o chamou para pregar o Evangelho. E algo que nós percebemos nisso, se o Senhor reconhece o que Paulo fez, ainda que não há números, isso nos leva a entender uma coisa: Paulo não estava sob o crivo dos homens, da censura dos homens, do que os homens pensavam sobre o seu ministério, do que os homens diziam sobre o seu ministério, porque para Paulo o que importava era ser fiel a Deus. Não aos números, e nem aquilo que os homens pensavam, o negócio é com Deus. E se cumpre fielmente o ministério de Deus, a missão continua e o referencial continua sendo estabelecido e servindo de modelo para as futuras gerações. Paulo não estava nem sob o crivo de si mesmo, porque talvez ele pudesse pensar o seguinte: que fracasso, que vexame, nenhum se curvou diante do que eu disse, ele não está refém disso. E é bom então ouvir o Senhor falando o seguinte: Paulo, você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, e isso importa, é isso que importa, é isso que vale, é isso que eu levo em conta, é assim que você tem que fazer, é desse jeito que você tem que continuar. Avance, Paulo. E nós vamos descobrir depois, porque se nós olharmos circunstancialmente, era impossível Paulo ir a Roma, irmãos. Olhe para o cenário, é impossível. Circunstancialmente, humanamente, tudo está turvo, tudo está obscuro. Um beco, parecia um beco sem saída, mas é nessa hora que o Senhor vem e apresenta uma palavra de certeza quanto ao futuro ministerial. O ministério não encerra, a missão não acabou. É como se pudéssemos dizer: o passaporte para Roma está carimbado, Paulo. Obviamente que você não vai, talvez, do jeito que você talvez tenha pensado como você iria. Não é do seu jeito. Obviamente que a condução para você ir para Roma não será do jeito que talvez você tenha idealizado. Será do meu jeito, mas que você vai para Roma, você vai. É mais do que está autorizado a ir a Roma. Paulo está decretado a ir a Roma. Ninguém poderá impedir o apóstolo Paulo de chegar a Roma. Ele irá, sem dúvida alguma. Porque há uma promessa. Deus idealizou um plano e Deus vai concretizar esse plano. E nesse plano Paulo está contemplado. O seu ministério faz parte desse projeto maravilhoso. E quando nós chegamos no capítulo 28, no versículo 30, Você tem lá o registro de que Paulo ficou na prisão, numa prisão domiciliar, em Roma, por 2 anos. Quando Paulo escreve a sua carta, conhecida como a Carta da Alegria, endereçada aos filipenses, nós vamos ser informados que nesse período de 2 anos, Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana, a guarda de elite de César foi toda evangelizada por Paulo. Vinha um soldado durante 2 anos para estar de plantão, Paulo evangelho nele. Vinha um outro durante a noite, Paulo evangelho nele. No dia seguinte vinha outro, Paulo evangelho nele. Paulo está em Roma cumprindo o ministério, porque é uma promessa gloriosa. E a promessa do Senhor não pode falhar. A promessa do Senhor não caduca. A promessa do Senhor será cumprida. Promessa maravilhosa. Paulo, você não vai morrer, Paulo, nessa prisão. Desta feita, não. Você vai para Roma. Você desejou ir para Roma. E o seu desejo de ir para Roma é desejo meu também. O seu plano de ir para Roma, Paulo, também é plano meu. Os seus ideais contra Roma é coisa minha, Paulo, é negócio meu. Roma está na minha agenda, o povo de Roma está na minha agenda e há autoridades lá, pessoas importantes lá. Eu quero que você testemunhe este evangelho lá para os romanos, para César e para toda a sua guarda de elite, para que eles escutem as boas novas por seu intermédio. A missão não terminou, a missão continua. Ah, irmãos, como é maravilhoso nos dias difíceis da vida ouvir a promessa de Deus. Como é maravilhoso nos dias de desânimo ouvir que a nossa história não vai ter um desfecho como nós imaginávamos, mas ela é gloriosa. Há algo de Deus para a nossa vida. Deus está nos dirigindo, Deus está nos levando. Deus tem um projeto maravilhoso para nós. E eu termino destacando 3 coisas sobre Paulo nessa experiência, nesse registro, e 3 aplicações para a igreja. Quanto ao presente, irmãos, Paulo recebeu a presença do Senhor e foi consolado. Deus esteve ao lado de Paulo, louvado seja Deus. Quanto ao passado, Paulo foi elogiado, Paulo recebeu o reconhecimento do Senhor, e isso, portanto, servirá também de elemento para motivá-lo, para ele entender que ele está no caminho. Quanto ao futuro, Paulo estava assegurado pela promessa de Deus. Paulo, você vai para Roma mesmo. E eu termino destacando 3 aplicações para a igreja, para a nossa vida. Primeiro, na solidão, irmãos, da vida, nós precisamos de presença de Deus. Os nossos amigos são importantes. A nossa família é uma bênção. Mas há uma coisa na alma que ninguém pode satisfazer, só a presença do Senhor Jesus pode alentar e trazer refrigério. Na solidão, a gente precisa de presença de Deus, da presença do Senhor Jesus. Conquanto Deus use pessoas para estar aos nossos lados, e isso é bom, mas nada substitui a presença do Senhor Jesus. Em segundo lugar, na angústia, no desânimo, nós precisamos de animação de alma, de encorajamento. E conquanto as pessoas, às vezes, trazem palavras bonitas e bem-intencionadas, só o Senhor Jesus efetivamente pode visitar esse coração e desafiá-lo, e animá-lo, e alimentá-lo novamente para a gente seguir adiante. Em terceiro lugar, na insegurança que temos e que somos assaltados tantas vezes quanto ao futuro, nós precisamos de uma promessa, da promessa de Deus, de que ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenha medo, há muita coisa ainda por se fazer. Não chegou o fim, a missão continua. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Talvez você esteja precisando urgentemente de presença de Deus. Talvez você esteja precisando nessa manhã do consolo de Deus. Deus nos fala nessa manhã em sua palavra. Deus nos visita nessa manhã com a sua presença. Talvez você não consiga vislumbrar um futuro glorioso. Nessa manhã, Deus nos dá promessa. Não é o fim. Há muita coisa por se fazer. Deus é conosco. Deus é com a igreja do Guará. Deus é com os crentes que aqui congregam. Deus está conosco neste lugar, queridos irmãos. Coloquemos-nos em pé e falemos com Deus nesse momento. Ah, bendito Deus, nós nos alegramos em Ti e louvamos o Teu santo e glorioso nome. Nós nos deleitamos em Ti nessa manhã e nos curvamos diante da Tua face gloriosa. E reconhecemos que a Tua boa mão conduziu-nos a este lugar para Te adorar e para Te ouvir nessa manhã. Oh, Pai, não nos prive da Tua presença não, Senhor. Oh, Deus, nos dê sempre o Teu bom conselho, o alento para a nossa alma. Oh, Deus, faz com que a nossa mente seja rememorada sobre a promessa gloriosa do Senhor. Porque às vezes a vida se torna tão dura, tão difícil, que nós ficamos como que envolvidos, submersos numa nuvem densa e escura. Tenha misericórdia de nós, faz a Tua luz brilhar nesta manhã sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo sejam com todos nós, Igreja de Deus aqui reunida, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e sempre. Assenta, irmãos.